Oeste novamente, TAM 3520. Boa noite, TAM 3520, contato radar na decolagem, tudo para o 9190 na saída Puca, transmissão Caju. 190 na Puca, Caju, o 3520. Controle, o 3520 poderia voar Jambo, senhor? Autorizado. Obrigado. Controle 3520, tá? Prossiga. É, possibilidade do nível 130, senhor? Autorizado nível 130, tá? 3520. 130, 3520. Quando puder coordenar com o centro por de Aracaju, eu agradeço. Apresento autorizado direto Aracaju, tá? 3520. Muito obrigado, então vamos embora, Caju, 3520.